E aí, X, firmeza? E o que você tem me dizer da periferia? Então, meu irmão, vamos aí na manha, WD. E aí, Aplique, como é que é? É muita treta. Diga lá, Japão. É, meu irmão, aqui é só favela. E aí, WD? Pode crer, expansão do setor, ó. São Mateus. Ceilândia pra vida. É periferia. Pode crer. Chega! 7 horas em ponto, tá no horário do encontro. Liga o rádio e pronto, as notícias não são nada boas. Ponto final na vida de várias pessoas. E o que seria o fim de semana? Foi um banho de sangue, o rabecão não parou um instante. A cada depoimento um arrepio. O pai confirma ao vivo, é mesmo do seu filho. Corpo quase irreconhecível, vítima de uma sessão de tiros. Só quem perde sabe. E eu concluo, mano, periferia segue sangrando. Hemorragia interna, irmão matando irmão, favela contra favela, não acredita, confira. Rap nacional, realidade dura. Infelizmente esse é o som das ruas. Se o bicho pega pro teu lado, véi, um abraço. Mano, periferia segue sangrando. Mãe chorando, irmão se matando. Mano, periferia segue sangrando. E eu pergunto até quando. Periferia segue sangrando, mãe chorando, irmão se matando. Mano, periferia segue sangrando, e eu pergunto até quando. O rádio já tá desligado, é de ensolarada em São Mateus, eu vou pra rua. A noite toda foi chuva, o vento forte arrancou telhados, derrubou barracos. Muita gente não crê no que vê, outros pegam a Bíblia pra ler. Perdas materiais, incalculáveis reais, a enxurrada leva capa do LP dos Racionais. É hora de reagir, reconstruir, começar de novo. É onde mora a força do meu povo. Ei, véi, moleque de atitude, chegado, mano. Sangue do meu sangue, sangue bom, vamos. Aposente o cano, periferia segue sangrando. Aplique, pode crer, já cansei de ver a justiça feita com as próprias mãos no coração da líder. Lesão, arregaços com PT e oitão. Futuro aqui, é fácil prever. Vejo sangue escorrer, manda ideia, ex-câmbio negro, pode crer. Com bala na agulha, quem se mata é você. Infelizmente esse é o som das ruas. Se o bicho pegar pro teu lado, véi, um abraço. Mano, periferia segue sangrando. Mãe chorando, irmão se matando. Mano, periferia segue sangrando. E eu pergunto até quando. Mano, periferia segue sangrando. Mãe chorando, irmão se matando. Mano, periferia segue sangrando. E eu pergunto até quando. Periferia, nossa quebra, nossa área onde residimos. Mesmo sendo mortos aos milhares persistimos. Tiroteios, homicídios, maus policiais. Sobreviver com cemitério na mente não dá mais. Cadeira de roda, bolha de pus e soro. Intestino perfurado, ave de rapina, mal agouro. Ódio, medo, desespero, pena. Tumor, cauterização, gangrena. Consolidando São Mateus e minha quebra. Aqui quem fala é Japão, voz da Ceilândia, expansão na escuta. Força pra nós, para enfrentar a luta. Da periferia, garantias de dignidade. Valores definidos, compromisso com a verdade. Consciência humana, gole no bate e rebate. Câmbio negro comendo na alta, esse é o sistema, compadre. Chega! O jogo é jogado em Japão. Os inimigos da periferia são a burguesia e o alto escalão. Só que o nosso time treme na decisão. E aí? A semente do ódio implantaram aqui. Nos impede de evoluir. E o que se colhe são frutos imundos. Periferia, pare. Respire por alguns segundos. Nosso dia a dia pode ser melhorado. Há várias formas de ser respeitado. Perdão para quem quer ser perdoado. Conviver com adversários, conquistar espaços. Vida longa na periferia, responsabilidade. São Mateus, minha, Ceilândia, sua. TRR, defensores do ritmo rua. Infelizmente esse é o som das ruas. Pro teu lado, véi, um abraço. Mano, periferia segue sangrando. Mãe chorando, irmão se